Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYE 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Senes Brig, 378, Água Branca, São Paulo. E-mail falicom@radioculturabrasil.com.br. No ar, 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. O programa que toca a música do tempo do gramofone destaca Emilinha Borba. Ela nasceu no Rio de Janeiro no dia 31 de agosto de 1923. Faleceu em 2005, antes de completar 82 anos. Emília Savana da Silva Borba foi uma das grandes cantoras do rádio, tendo conhecido seu período de maior sucesso na Rádio Nacional, onde permaneceu por 27 anos. Oh, insensato coração, não batas tanto, de que te serve esta ilusão? Teu pranto. O 78 RPM apresenta gravações dessa artista que era assim apresentada por César de Alencar, carregando nos R's. Com vocês, a minha, a sua, a nossa favorita, Emilinha Borba. Não usa vestido e não usa calção. Inverno. festa, é pleno verão. Existencialista, com toda razão, só faz o que manda o seu coração. Oi, Chiquita, vai, pega lá, tá mate. É pleno verão, existencialista, com toda razão, só faz o que manda o seu coração. Oi, Chiquita, bacana, lata, marfinita, se veste com uma casca de banana nanita. Chiquita, bacana, lata, marfinita, se veste com uma casca de banana nanita. Grandes sucessos na voz de Emilinha Borba. Ela cantou de Djalma Esteves e Moacir Silva, Escandalosa, Rumba de 1947. Depois, de Alberto Ribeiro e João de Barro, Chiquita Bacana, música que o Brasil inteiro cantou pela primeira vez no Carnaval de 1949. 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Eu só queria saber. Hoje homenageando Emilinha Borba, a cantora que monopolizava as atenções da Rádio Nacional e da Revista do Rádio. Teus olhos dizem que sim, sim diz o teu coração, mas tua boca ruim só sabe dizer que não. Na Nacional, além de ser a principal estrela do programa César de Alencar, participava do quadro A Felicidade Bate à Sua Porta. Emilinha, sobre o furgão da emissora, visitava diversos bairros do Rio de Janeiro. Na Revista do Rádio, chegou a ter um espaço especial para a publicação de seu diário. Se queres saber se é... entender a minha mágoa em vida, olha bem nos meus olhos quando eu falo contigo e vê quanta coisa eles dizem que eu não digo. O olhar de quem ama diz saber se eu te amo ainda, procuro entender a minha mágoa em vida, olha bem nos meus olhos quando eu falo contigo e vê quanta coisa é eles dizem que eu não digo. Emilinha Borba cantou Se Queres Saber, de Peter Pan, e a versão de Lorival Faisal para o bolero 10 anos, de Rafael Hernandes. 78 RPM. Emilinha Borba em tempo de festa junina. Noite fria, tão fria de junho, os balões para o céu vão subindo entre as nuvens. aos poucos sumindo, envoltos num tênue véu. Os balões devem ser, com certeza, as estrelas daqui deste mundo, que as estrelas do espaço profundo são os balões lá do céu. Balão do meu sonho dourado, do bicho enfeitado, cheinho de luz. Depois as crianças tascaram, rasgaram teu bojo de listas azuis. E tu que invejando as estrelas, sonhavas ao vê-las ser astro no céu. Hoje balão apagado, acabas rasgado em trapos ao léu. Balões para o céu vão sumindo, entre as nuvens aos poucos sumindo, envoltos num tênue véu. Os balões devem ser, com certeza, as estrelas daqui deste mundo, e as estrelas do espaço profundo são os balões lá do céu. Borba em tempo de festa junina. ela cantou duas músicas de João de Barro e Alberto Ribeiro, Noites de Junho e Capelinha de Melão. 78 RPM. Hoje estamos apresentando um especial sobre a cantora Emilinha Borba, nascida em 31 de agosto de 1923, no Rio de Janeiro, onde faleceu no dia 10 de março de 2005. Meu audaz pavilhão, auriverde pendão, bandeira que não tem par. Ah, quando ao vento desfraldas o teu verde de esmeralda, fazes meu coração. Emilinha Borba, A Bahia e o Rádio. Com Francisco Alves, canta Exaltação à Bahia, em gravação realizada no programa Cancioneiro no dia 28 de abril de 1947. Depois, ela interpreta com César de Alencar Os Quindins de Iaiá. Como é? Os quindim de iaiá. Como é? Os quindim de iaiá. Como é? Como é que faz chorar? O zóio de iaiá. Como é? O zóio de iaiá. Como é? O zóio de iaiá. Como é? Como é que faz penar? O jeitão de iaiá. Me dá. Uma dor. Me dá. Que eu não sei. Se é. Só sei que iaiá tem umas coisas que as outras iaiá não tem. O que é, hein? Os quindim de iaiá. Que mais? Os quindim de iaiá. O quê? Os quindim de iaiá. Ai, quê? Os quindim de iaiá. Tem tanta coisa de valor neste mundo de Nosso Senhor. Tem a flor da meia-noite, escondida nos canteiros. Tem música e beleza. voz dos boiadeiros, a prata da lua cheia, o leque dos coqueiros, o sorriso das crianças, a toada dos barqueiros. Mas juro por Virgem Maria que nada disso pode matar. O quê, hein? Os quindim de iaiá. E que mais? Os quindim de iaiá. E o que mais? Os quindim de iaiá. Me dá? Os quindim de iaiá. Borb Francisco Alves em gravação do programa Cancioneiro do dia 28 de abril de 47. Eles cantaram Exaltação à Bahia, de Vicente Paiva e Chianca de Garcia. Depois, ouvimos um registro de 1954 com Emilinha e César de Alencar, Os Quindins de Iaiá, de Ari Barroso. 78 RPM. Quero lembrar o ouvinte do 78 RPM que o último programa do mês quem faz é você. De que jeito? Fazendo um pedido musical para o nosso programa. Ligue de segunda a sexta-feira no horário comercial para o seguinte número: 2182-3222. Eu vou repetir: 2182-3222. No último programa do mês, vamos atender somente os pedidos dos ouvintes. Hora do intervalo. Daqui a pouco estarei de volta com os sucessos de Emilinha Borba. Estamos apresentando 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. O programa de hoje é dedicado a Emilinha Borba. Você diz que eu tenho a vida boa e folgazã, que passa a noite em claro e só me deito de manhã, e vive condenando o meu sistema de ir ao cinema e passar a vida esmo. Entre os anos de 1939, quando gravou Pirulito, e o início dos anos 60, Emilinha gravou aproximadamente 216 músicas em discos de 78 rotações. No repertório, samba, marcha, baião, rumba, canção e toada. Passei minhas férias de julho à beira de um rio, pescando saudade. A rede da minha esperança trazia lembrança da felicidade. Passei minhas férias de julho distante do mundo, de sombras e dor. Eu vivi nestas férias de julho o silêncio profundo da saudade do amor. Vem, amor, pescar a felicidade. Pescar a felicidade.

desejo, tens a ardência de um beijo em cada rebol. Duas gravações de 57. Emilinha Borba cantou Férias de Julho, de Carlos Monteiro de Souza e Alberto Paz, e Primavera no Rio, de João de Barro. 78 RPM. Ao fundo você ouve um dos grandes sucessos da cantora Marlene, Lata d'Água. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Sobe o morro, não se cansa, pela mão leva a criança. Emilinha Borba e Marlene protagonizaram em 1949 a mais acirrada disputa para o título de Rainha do Rádio. Emilinha acabou perdendo o título para Marlene, gerando vários atritos entre os respectivos fãs-clubes. Maria, lava roupa lá no alto, lutando pelo pão de cada dia. Quando tudo levava para um embate entre as artistas, Emilinha Borba e Marlene deram um ótimo e surpreendente recado aos seus fãs. Gravaram juntas três músicas, entre elas Eu Já Vi Tudo e Casca de Arroz. Eu já vi tudo, tu queres me contrariar. Eu já vi tudo, tu queres me contrariar. Este prazer eu não te dou. Não dou, não dou, nem hei de dar. Se não gostas do samba, por favor, outro amor vai procurar. Eu já vi tudo, tu queres me contrariar. Esse prazer eu não te dou. Mas isto não pode ser. Nasci, me criei no samba, e no samba eu hei de morrer. Meu amor, não pode ser. Eu já vi tudo, tu queres me contrariar. Esse prazer eu não te dou. Ficou parada e não saiu da fita. Ela não Borba e Marlene, juntas em duas gravações de 1950. Eu Já Vi Tudo, de Peter Pan e Amadeu Veloso, e Casca de Arroz, de Arlindo Marques Júnior e Roberto Roberti. 78 RPM. A sonoridade de uma época, na Rádio Cultura Brasil. Emilinha Borba é acompanhada pelo Fole da Sanfona em dois baiões, com assinatura de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Deixa a frente a colher. Homem não vai na cozinha, que é lugar só de mulher. Vou juntar feijão de corda numa panela de arroz. Rabidon, vai já pra sala, que hoje tem baião de dois. Ai, ai, ai, sai baião, que bom tu sois. Que baião é tão sozinho, que dirá baião de dois. Ai, ai, ai, carregando a minha dor. Hoje eu mando um abraço pra ti. noite pequenina. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Eita, Pau Pereira, que princesa já roubou. Eita, Paraíba, mulher macho, sim senhor. Eita, Pau Pereira, meu padoque no quebrou. Hoje eu mando um aberto pra ti, pequenina. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. As músicas de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira na interpretação de Emilinha Borba, Baião de Dois e Paraíba. 78 RPM. Emilinha Borba será sempre lembrada pelos seus grandes sucessos no carnaval, como é o caso da música Tem Marujo no Samba, que ela gravou com o Nuno Rolan. Ouça. Chegou a primeira escola de samba, escola que não tem rival. Pelo som da paz, até parece o batalhão naval. Mas se você não lembra deste samba, com certeza vai se lembrar das próximas duas marchas que você só ouve aqui no 78 RPM. Tomara que chova 3 dias sem parar. Oi, tomara que chova 3 dias sem parar. A minha grande mágoa, ela está. Tomara que chova canoa não virar. Olê, olê, olá. Eu chego lá. Rema, rema, rema, remador. Quero ver depressa, meu amor. Se eu chegar depois do sol raiar, ela bota outro em meu lugar. Emília Borba cantou Tomara que Chova, de Paquito e Romeu Gentil, e Marcha do Remador, de Antônio Almeida e Oldemar Magalhães. 78 RPM. Hoje o programa está apresentando uma seleção musical só com gravações de Emília Borba, que nasceu em 31 de agosto de 1923. Para terminar, Adeus América, que ela canta com os cariocas em gravação da Rádio Nacional. Bye. Ouvimos com Emilinha Borba a Deusa América, de Haroldo Barbosa e Geraldo Jacques, diretamente do auditório da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. A rumba que eu canto não nasceu em Nicarágua, em Las Vegas, em Managua, Acapulco, Panamá. Ainda há tempo para eu fazer um convite a você que ouve todos os domingos de 78 RPM. Quer participar do último programa do mês? Então faça o seguinte, ligue para 2182-3222, de segunda a sexta-feira no horário comercial, e peça uma música para ser tocada no último domingo de agosto. O telefone é o 2182-3222. É no duro brasileira, nasceu lá pra Madureira, pouco além de Cascadura, a oeste de Irajá. Salve a rumba mascarada, que não é rumba nem nada. O 78 RPM tem roteiro de Eduardo Weber, gravação e montagem Carlos Lima, Afrânio Vanderlei e Cido Tavares. Eu sou a Fabiana Ferraz e volto a apresentar o 78 RPM no próximo domingo. Uma boa semana para você, obrigada pela companhia. Salve a rumba de Jacarepaguá. 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Realização Fundação Padre Anchieta. Cordiais saudações.